Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. O que você faz quando os planos mudam sem que você tivesse previsto? Você muda com eles e se adapta. Você inclui o problema na sua vida e conversa com ele. Você cria estratégias para lidar com suas frustrações e rir da situação. Você reperspectiva todas as suas expectativas. Só parece simples, mas faz toda a diferença. Não perca tempo com o que não deu certo. Aprenda com seus erros e com a imprevisibilidade da vida. Não queira controlar o que não está sob seu controle. Afinal, a vida trata de cuidar do rio e a você só cabe deixar fluir. Já parou para observar que quando algo sai do lugar, você precisa apenas aceitar os acontecimentos? Quando você simplesmente aceita, o rio corre natural e pleno. Se algo interfere em seu fluxo, problemas em seu entorno podem ocorrer. Apenas observe. Sua tranquilidade e paciência te levam mais longe, até onde você deseja chegar. Da mesma forma, se você foca no que deseja ao invés do que não deseja, seus pensamentos te levam até exatamente onde você quer chegar. Perceba que nosso cérebro não consegue entender a palavra não. Por isso, persevere no sim, naquilo que você quer. E isso nada tem a ver com o otimismo apenas, e sim com dar comandos inteligentes à sua mente. Seus descaminhos são responsabilidade das suas próprias escolhas. Por isso, antes de reclamar algo que saiu do esperado, analise cada passo em falso, cada contato, pensamento ou até contrafluxo. Todo o percurso diz muito dos resultados, muito mais do que o que você encontra. Perceba como você está quando encontra. Faz toda a diferença seu estado, seu equilíbrio e desequilíbrio no momento de uma decisão. Você enxerga além ou apenas a superfície? Se deixa levar pelas suas emoções ou consegue ter empatia e compreender os paradoxos da vida no estar com o outro ou os outros? O psicanalista Freud chegou a lançar uma pergunta retórica, uma vez que sintetiza essas ideias, o que eu gostaria de finalizar aqui como um convite para você refletir. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.